3520, solo aos 42, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Ok, livre táxi na sua escuta via Alfa, aguarda antes da Juliette 3520. Salvador, muito boa noite, azul 4178, da informação, Charlie Cruz, ano 65, para o centro de São Paulo. Azul 4178, desce e mantém altitude 5000, ajuste no 095 na chegada à Mare, guarde ali a X-Ray, azul 4178. Acione identificação. 5015, Mare, X-Ray, o azul 4178. Web 5809, desce e mantém 4000. 4000, você pode dar uma. Alterno 317, chame Recife agora na frequência 12685, alterno 3365, Felipe 5317. 12685, alterno 3365, 5317, boa. Boa. Web 6746, desse mantenha 2000 e inicie redução para 1909. 2000, 1909, 6746. Com 71 a bordo, autonomia de 4 horas e 35, alternando Fortaleza, gol no 606. Sente no 606, 71 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reportando ponto espera, próximo gol no 606. 9971, segue o banho da gol via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Sente após passagem do Sideral, táxi via Juliette, portão número 5. Bom dia. 1896, pronto para a cópia? 2-0, bando geral. 1896, pronto para a cópia? Prossiga. 1896, autorizado João Pessoa, nível 370, via Peruísque 58, sai da Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5113, coteja. 1909, 509. Caju, decola da 10, curva à esquerda, controla 119.8, responde 5113. 896, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Cortaremos pronto para push acionamento, gol 1896. Bom dia. Bom dia. Check trem, livre pouso na 10, vento 1-10 graus com 10 nós, altímetro no 0 no 5. Trem checado, foi LS, na 10. Índia litoral. Ponto espera, pronto, gol 1606. Sente no 1606, mantenha o ponto espera. Bravo 1896, pronto para push e assinamento no gate 03. Gente, aguarde para o prospeccionamento, gol no 896. Aguardar, gol 1896. Assina até 2000, Web 5809. Prioridade LS? 2000 inicialmente, aguarde a aeronave à frente e completar o LS. Interceptou, mensagem 46. Complete final LS, chame torre 1186. 86, Web 5809, desse mantém 2000, inicie redução. Autorizado final LS X-Ray, aeronave à sua frente a 7 milhas e meia, já na LS. Reportará Libre Taxi até o Porto Espera, via Índia e Alfa. Reportará Porto Espera, pronto, gol no 994. 3000. Via 3000, 4178 azul. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Continua, aguarda o 6746. Papa Romeu Vitor, desse mantém 4000 na chegada Mari, guarde LS X-Ray, ajuste no 0, no 5, acione identificação. Aerostar. Sente livre à direita, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Direita via Alfa. Juliette, na verdade, vamos gritar. Salvador, gol 9794. Prossiga. Coordenar aí 210 final pra gente. Mantenha 210, gol 9794. 210, 9794. 76746, livre pouso no 1-0, vento 1 no 1-0, graus com no 0-9, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, web 6746. Gol no 7-4, autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, gol no 7-4. Afirma, chame Recife agora na frequência. 1-2-6-8-5, alternando 1-3-3-6-5, ou 1-7-1-4. 2-6-5-3-6-5, boa. Boa. Está estabilizado, Web 5809. Web 5809, complete LS, torre 1-1-8-6. 2-6-5-8-0-9. Azul 4178, desse mantenha 2000, autorizado final LS. 2000, autorizado final IDS, azul 4178. Fala, meu Vitor, esse mantém a altitude de 3000, ajuste no 0 no 5. Papá, é. Clico papá, Romeu Vitor. Vitor Alfa, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. 76746, solo 53, livre à direita. Táxi nessa frequência via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Vai livrar de direita e mantém a posição antes da Juliette, 6746. Subjeto 5809 na escuta da torre. Torre, Salvador, boa noite, web 5809. Boa noite, 5809, vento 110 graus com 99, altímetro 10 no 5, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 5809. Bruno 606, visual com webjet na final. Afirmativo. Após a passagem do webjet na final, a linha mantém 10. Após a passagem da aeronave na final, a linha mantém o 606. Portugal 024, ready to copy. Hey, Portugal 024, ready to copy. Go ahead. Clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Zipar transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure 119.8, squawk 5116, read back. Portugal 024 is clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10 Natal, Upper November 873 flight plan route, Puka departure, Zipar transition, takeoff from runway 10 left turn, and frequency for departure 109.8 and 5116 on squawk, Portugal 024. Read back correct, call ready for push and start. Call ready for push and start, Portugal 024. Trono 78. Chama agora a torre completando LS na frequência 118.6 do 4178. É, boa noite, bom trabalho. Salvador, bom dia, azul 4178, ele é esta 10. Bom dia, 4178, reporte externo. Será? Jet 5809, solo ao 56, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, Kilo, Fat 3, posição meia dúzia. Do Alfa, Kilo, Fat 3, posição meia dúzia, 5808. 09. 06, a linha decola da 10, vento 110 graus com 11 nós. A linha decola do 10. Bom dia, Vitor Alfa, táxi via Juliette, parte principal. Chama para ingresso na Lima. Time 746, táxi via Juliette, portão número 2. Passa o externo, baixar travado, azul 4178. Sente azul 4178, vento 110 graus, com 09, altímetro 10 no 5, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, 4178. Um 994, poderia taxiar um pouco mais à frente para permitir o trajeto das aeronaves na retaguarda. Azul 4178, livre pouso na 10, vento 110 graus com 09, altímetro 10 no 5. 1015, 110 com 10, está livre pouso na 10, azul 4178. Fono 606, decolado ao 57, um controle 19.8, bom voo. 601-608. Voo 606, controle 19, decimal 8. 19-8, voo no 606. India Vitor Alfa, táxi via Lima, Mike Quebec, chama para o cruzamento da 17. Lima, Mike Quebec, na fronteira para a chuva, India Vitor Alfa. Voo 896, coordenação com a equipe de solo, após estacionamento da, do Webjet no portão 2 ao seu lado, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Após a passagem do Webjet, autorizado o push estacionamento, reportaremos para o táxi em voo 1896. Lancha Azul 4148, décimo até 3000, na chegada a Mare, Guardia Alessa X-Ray, pista 90, ajuste 0095, Azul 4148. Inicialmente até 3000. Tripa Palma, meu Vito, décimo mantém a 2000, autorizado final de Alessa X-Ray. Tripla Papa, Romeu Vitor, ciente, autorizado até 2.000 pés e completar a final ILS X-Ray. Vitor. Na remeia. Prossiga. O pessoal de escola aqui, manda atenção, é difícil para dar pushback aqui. Ciente, informe e pronto. Ah, agora eles mudaram de opinião, está autorizado. Ciente, chama para o táxi. Azul 4178, solo 00, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3, posição número 2. Alfa Kilo Pátio 3, número 2, obrigado. Autorizado, reparte livrando. É 9971, livre decolar, dá 10, vento 110 graus com 99. 994, após o início da corrida do Sideral à frente, linha mantém 10. Sente, frequência livre estacionar, Índia Vitor Alfa. Controle Salvador, um bom dia, este é o TAN 3170, transfere em frente à informação já. TAN 3170, acende a indicação, desça para 4000, ajuste 9095, aguarde a LSX Ray, puxa 90, TAN 3170. Frente, 4000 pés, X-Ray 10, TAN 3170. Controle Federal 9971, perfil Dion. Federal 9971, boa noite, submarino 360, contato radar vigilância. Federal 9971. Perfil Dion. 1994, linha decola da 10, vento 110 graus com 99. 0, bom, 1994. Obrigado. 4178, posição no pátio 3, agora é o número 4. Ok, número 4, então a posição agora. Obrigado. Gol 1896 para táxi com 149 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna Fortaleza. 7149 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponto espera, 1896. Índia Alfa, 118.96, gol. Estamos no ponto espera. 1994, decolado ao 03, chame controle 119, decimal 8, bom gol. 9, 8, grato, 9, 4. O número 06, chame Recife agora na frequência no 3126. 85, alterno 3365, gol 1606. 2685, 3365, gol 1606. Viram. Controle Salvador, gol 1994. Gol 1896, no posto de espera, pronto. 1896, linha decola da 10, vento 1-1-0 graus com 99. Autorizado a minha vez com largo 189, manhã. Recepção do curso do localizador, tem a pista vista, o triplo Papa, Romeu Vitor. Triplo Papa, Romeu Vitor, com prédio final S, chamando agora a torre, 118, decimal 6, triplo Papa, Romeu Vitor. Chama a torre, 118, decimal 6, grato, boa noite. Boa noite. Azul 4148, desse mantém 2000, autorizado final S, o ajuste permanece no 095. 2000, autorizado IES, 4148. 3170, desse mantém 3000, ajuste no 095. Separa 3000 com 1015, 3170. Torre de Salvador, muito boa noite. Este é o triplo Papa Romeu Vitor, estabilizado no localizador da pista 10, a 2 milhas para passar o externo. Boa noite, Papa Romeu Vitor, vento 110 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Ciente, aguarda pista livre, triplo Papa Romeu Vitor. Papá Romeu Vitor, check trem, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5. Altímetro no 0 no 5, livre pouso na cabeceira 1-0, trem baixo e travado, triplo Papa Romeu Vitor. 1-8-9-6, decolado ao 07, chame controle 1-1-9-8, bom voo. Control 119-8, obrigado, até a próxima. Gol 1896. Gol 1896, contato radar, vigilância, eu mantenho nível 370, gol 1896. 370, gol 1896. 971, no Chame Recife agora, na frequência 1251, no terno 3325, sideral 9971. A frequência 1251, 133, decimal 25, sideral 9971. Desculpa. 90, saída Pucajá, Maracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5125, foteja. Aqui, autorizado 190. Para Aracaju, via Pucajá, Maracaju, a saída com curva esquerda decolando da 10. Transponder 5125, controle 19-8-3520. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamará 3520. Papa Romeu Vitor, Solo Zuno Zero, informa o pátio do destino. Sente livre à direita, táxi na frequência via Alfa Juliette, pátio principal, reporte para ingresso na Lima. ...994, chame Recife agora, frequência 2685, alterno 3365, gol 994. 2685 ou 3365. Firma viagem. Obrigado. Azul 4148, chame agora a torre 1186, completando o final LS. Azul 4148. Torre 286, 4148. Oi, Salvador, bom dia. 4432 azul, 7 da Chai, 1800 para 1.0. Azul 4432, boa noite, bom dia aliás. Dessa via, chegada Mari até 3000, aguarde aliás X-Ray, ajuste no 095, Azul 4432. Via, chegada Mari até 3000, no 095, ajuste 4432, aliás X-Ray. 3170, desse mantenha 2000, autorizado final LS. Para 2000, autorizado LS 3170. Tá travado, 4142. Gente, livre pouso.